Pânico, pânico, o chamado urgente. É mãe que abraça a filha e morre soterrada em dia de enchente. Estudante de medicina invade o shopping e atira. Ibope pra mídia, capa de revista, assassino transformado em artista. Como o padre que lança CD e vai pra televisão. E o pastor que chuta imagem e arruma confusão. Abrace a ideia, pois o papo não é furado. Foi escrito e consumado e tem muito assunto a ser falado. Como 1945, a bomba dos Estados Unidos explodiu em Nagasaki. A destruição foi por todas as partes. Ou a passagem do cometa Halley e a triunfante chegada do homem à lua. Ou a destruição que o crack anda fazendo nas nossas ruas. Ou sem terra, sem teto, pior ainda, sem dinheiro e sem alimento. Ou o massacre que teve de 111 detentos. Calma, calma, temos que ter muita calma nesses momentos. Porque vivemos numa época de caras e bunda, onde as estrelas não são criativas, nem muito menos culta. Não entendo, tá tudo errado, hoje é o contrário. É o homem que rebola, é o homem que posa pelado. Os bandidos são fardados, então fique ligado. Pois quando ver uma viatura na rua, vixi, mãos para o alto. As coisas acontecem e são registradas. Bill Clinton fumou, mas dizer que não deu a tragada. É tudo H, tudo feitiçaria, tudo porcaria. Que infelizmente temos que viver na nossa telinha todos os dias. Tô cansado de ouvir tanta tolice, de ver os manos cantar de amor e de dizer que levou chifre. E na favela o meu povo padece. Aconteceu, virou manchete, ninguém esquece. Acaba de ser inaugurado o verdadeiro Banco do Povo. Ou melhor, o Banco do Dinheiro do Povo, que financia 160 milhões para as brincadeirinhas de um juiz cara de pau. Veja só que incoerência, o sujeito rouba 160 milhões dos cofres públicos, compra mansões em Miami, quando volta ao Brasil se entregando, chega de Boeing primeira classe e escoltado pela Polícia Federal. Será que ele estava com medo de ser assaltado por um bandido comum que não chega de Boeing e sim de bonde no Carandiru? O fato é consumado e é de cabo a rabo. Aconteceu, virou manchete, ninguém esquece. O fato é consumado e é de cabo a rabo. Aconteceu, virou manchete, ninguém esquece. Sou revoltado sim, pois meu domingo não é legal. Eu vou até o fim pra acabar com esse mal. Se liga nessa aqui porque o fato foi consumado. Finalmente libertaram o irmão do Zezé de Camargo. Foi foda que libertaram faltando um pedaço da sua orelha. Depois de muito tempo, descobriram que foi os irmãos Oliveira. Nostradamus prever o apocalipse em dia de eclipse. Todos nós esperamos o fim do mundo no dia seguinte. Nada acontece, continuamos vivos e sem dinheiro. Precisou de uma lata de leite, vai ser daquele jeito. O país se encontra na fase de desenvolvimento, mas de políticos corruptos e de policiais violentos. Rones prometeu 28 e atirou com 38. Jardineiro toma tiro no pulmão e infelizmente é morto. E seguimos em frente enquanto nada se resolve. PC morreu faz tempo, mas até hoje investigam a sua morte. São coisas que o povo não entende. Até hoje eu não sei quem foi que matou o tal de Kennedy. Tem coisas que passam e ninguém esquece. Elvis não morreu, muito menos Tupac. Nosso país não evolui, não se adianta. FHC tá mais perdido do que cachorro em dia de mudança. Não sabe do que fala, economia ou tecnologia. Eu só sei que o desemprego aumenta todo dia. Todos se perguntam, cadê o quadro do Van Gogh? E eu pergunto ao Collor, cadê o dinheiro do pobre? Pois na favela o meu povo padece. Aconteceu, virou manchete, ninguém esquece. O povo brasileiro nunca teve tanto poder aquisitivo em mãos como nos últimos 10 anos. Todo mundo comprou TVs, vídeos e até computador. Mas como a alegria de pobre dura pouco, ninguém mais pode usufruir desse conforto por causa do apagão. Para quem não sabe, apagão é um apelido simplório para a falta de competência dos nossos governantes. Porém, nesse período a fé do brasileiro nunca esteve tão em alta, pois agora todo mundo é devoto de São Pedro. Fato é consumado e é de cabo a rabo. Aconteceu, virou manchete, ninguém esquece. O fato é consumado e é de cabo a rabo. Aconteceu, virou manchete, ninguém esquece. Notícia inédita. As maiores autoridades aeronáuticas do Brasil constataram que o motivo da queda do helicóptero no Paraguai foi o chupisco. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. E o Brasil continua nisso.